Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Em notícias relacionadas a cinema, hoje saiu uma notícia que eu fiquei assim bem empolgado. Não sei se um dia eu vou poder ter essa experiência, mas Star Wars vai ganhar um parque temático. A Disney anunciou nessa última D23 Expo aí que eles vão construir dois parques temáticos inspirados em Star Wars lá na Disney e no Hollywood Studios, né, que é parte da Walt Disney World na Flórida. Só o assunto já rendeu assim uma coceira, porque vai ter atrações exclusivas, vai ter um trajeto onde a gente vai poder pilotar Millennium Falcon, seja o que isso quer dizer, mas vai ser talvez a coisa mais próxima que a gente já teve de poder vivenciar o universo Star Wars de perto. Eu até achei estranho que isso nunca tenha sido feito antes. O George Lucas ele enfiava a mão em tudo quanto é merchandise, né? Por que nunca passou pela cabeça dele fazer um parque temático da saga que deixou ele rico? É, agora que foi pra Disney, aconteceu. Talvez eu nunca visite, né, por causa de questões financeiras, afinal de contas o dólar tá quase 3,80, né, fica meio difícil. Mas e aí, o que vocês acham dessa novidade aí, da Disney com Star Wars? Cara, eu acho do caralho, puta que pariu. Eu vejo a hora do dólar baixar pra poder ir também. A ideia é genial. Sim, sim, eu não sei se um dia eu vou lá, né, igual o Thiago falou, mas é que é do caralho, né, viu? Ah, vende um rim, cara, dou um braço, sei lá, cara. Acho que é uma coisa assim mesmo, né? Eles estão falando, inclusive, de fazer outras atrações aí, baseadas em outros grandes sucessos na própria Disney. Estão falando de Avatar, na Flórida, lá no Hollywood Studios vai ter um Toy Story, na Disneyland em Hong Kong vai ter uma atração da Marvel, que a temática vai ser voltada pro Homem de Ferro, da franquia Homem de Ferro nos cinemas. Tá tudo muito interessante. Mas a Disney vai ganhar dinheiro pra caramba, hein? E não vai? Não que eles já não estejam ganhando, né? Não, ainda mais. Pô. Mais ainda. O que a gente poderia ter além da Millennium Falcon? Gosto bastante da Millennium Falcon, ela é uma nave icônica, mas eu gostaria muito de ter uma X-Wing, assim, de entrar no cockpit de uma X-Wing mesmo. Ah, cara, eu também, prefiro uma X-Wing, apesar da Millennium Falcon ter toda a sua aula, né, cara, mas, porra, sei lá, cara, tem tanta coisa ali, cara, até mesmo a única coisa boa que tem no episódio 1, né, cara, quer dizer, uma das poucas coisas boas que tem, né, tem algum simulador da corrida de pods, já pensou, cara? Tem um Jar Jar Binks em tamanho real, né? Não, cara, aí não, tá aí também não. Eu tenho ligeira impressão, se tiver um Jar Jar Binks de tamanho real, ele não vai durar muito tempo no parque, não. Ah, cara, mas acho que as crianças gostam dele, viu, cara? Eu tenho essa ligeira impressão. Deve gostar dele, dos Ewoks, né? Essas porra aí. Eu acho que pras crianças ia ser legal, né? Ter, assim, um bosquezinho assim de Ewoks, né? É, não, pra criança sim, pra criança até que faz sentido, né, cara? Uma criança, que criança, tô ligando pra criança, eu não vou levar criança nenhuma, essa imagem, se eu vou ficar segurando o braço de uma criança enquanto eu tô vendo lá, ele não fala, não, fica aí, fica não, sei não, lá. Cara. Cara, esse é um tipo de viagem, se você tiver a oportunidade de ir, você pode até deixar a mulher em casa, cara, porque se você levar até a mulher cara, e as crianças, né? Isso, ir. Cara, porque você vai ficar preocupado com ela, sabe, vai dar atenção, minha mulher que não ouça esse podcast, mas enfim, você tem que ter, deixa aí, fazer, vai, sei lá, vai no do Harry Potter, vai lá no ver o Mickey e deixa eu aqui me divertir, cara. Acho que tem essa vantagem, pelo menos, né? Tem outros parques temáticos, de repente, que a sua companheira pode gostar mais, né? Não sei como é qual seria o seu caso. Eu falo isso porque minha mulher não gosta de Star Wars, né? Então, assim, eu não sei porque eu casei com ela. Não, espero que ela não ouça. Ela não ouça esse cast, mas enfim, é o sonho de todo mundo. Eu acho que, até pra aquelas pessoas que criticavam muito, né, a venda pra Disney, né? A Disney assumindo o controle de Star Wars e tudo, mas acho que é uma boa, né? Uma grande razão, né, pra expandir o universo Star Wars e não ter o George Lucas envolvido, que também acho que é sempre importante. É um grande passo. Eu acho que sim. Eu tô assim, é só fazer o quê, né? O anúncio foi feito no último sábado, mas ainda não tem uma data prevista. Isso é uma coisa que a gente sabe que demora muito tempo, mas já vou morrer de inveja das pessoas que vão poder ir. Não que eu não vá poder, mas eu não vejo isso acontecendo pra mim tão cedo. Eu vou tentar curtir pelos outros, pelo menos. Pra você e boa parte dos brasileiros tão cedo. É, economia, né? Olha a crise aí. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zagnoli. E aqui é Matheus Dess. E bem-vindos ao Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. E já falei isso mais de uma vez. Eu não sou muito afim de gravar filmes muito recentes aqui com vocês, mas tem essas exceções, principalmente quando eu não consigo escrever sobre alguns filmes. E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre um dos melhores filmes de 2014, que chegou aqui no Brasil no comecinho de 2015, mas ele, como ele concorreu ao Oscar, ele está lá na lista do ano passado, né? Chegou ligeiramente atrasado aqui. Hoje a gente vai falar dos filmes que eu acho mais marcantes desse período aí de transições de 2014 e 2015 aqui para os brasileiros, que é o Whiplash Em Busca da Perfeição. Aí sim, meu cara, um filme do lindo. E como eu falei no começo, né, a gente costuma fazer esse papo aqui lembrando das produções, apesar de a gente não falar muito assim sobre filmes recentes, é a quarta vez que nós vamos falar de um filme que uma produção de 2014. Já falamos aqui de Interestelar no TGCast 73, X-Men Dias de Futuro Esquecido no 47 e o Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro, lá no episódio número 45. E vou dizer uma coisa, foi um bom ano 2014. Se bem que o Kingsman, eu acho que ele, eu não sei se ele é considerado um filme de 2014 ou 2015, porque ele estreou num festival, num circuito limitadíssimo nos Estados Unidos realmente em 2014, mas eu acho que a estreia oficial dele foi 2015. Mas enfim. É verdade, não, tá certo, tá correto. Poderíamos incluir ou não Kingsman de qualquer jeito, é um ótimo filme, se você considerar, pode ser de 2015 ou 2014, fica aí ao seu critério. Mas enfim, esse foi um bom ano também. Teve outros filmes que a gente não falou, nós não conversamos aqui, aliás, mas eu acho que 2014 foi até um ano bem exemplar mesmo. E, inclusive, sim, eu sim. Puxei sim, esse nome... Teve Garoto Exemplar. Exatamente. Teve também o vencedor do Oscar, né, desse aí que aconteceu... Aí em março, Birdman, um dos filmes que eu mais gosto desse ano também, inclusive, um dos últimos filmes que eu gosto até nos últimos 5, 10 anos, Guardiões da Galáxia, teve Divergente, tá, esse not so much, digamos assim, né? Não tá. Se você for pensar, foi um ano que saiu vários filmes desse tipo, de futuro distópico, porque junto com Divergente, teve o Maze Runner. É, já ia falar, Maze Runner. Terceira parte do Jogos Vorazes também, se eu não me engano, Doador de Memórias desse ano também. Sim, sim. Hércules é desse ano. Né, a versão com The Rock. Ah, o Robocop, né? O do Padilha. É, Robocop do Padilha é início de 2014. Ainda é no início? É fevereiro. Ah, tem razão, 21 de fevereiro. Corrente do Mal, cara, que é um filme que vai estrear. Se eu tô bem lembrado, a semana que sai esse podcast, tá saindo Corrente do Mal. Assistam o filme, ele tá atrasado aqui no Brasil. Já, você já pode achar em outros lugares, mas já que vai sair no cinema finalmente, então dá uma olhada, dá uma chance. É um dos filmes de terror mais interessantes que eu vi nos últimos anos. Também tivemos Mercenários 3, o Corações de Ferro. Que é do David Ayer, que vai dirigir o Esquadrão Suicida, que já dirigiu, né, mas que vai estrear no ano que vem. Ó, teve o Abutre, que é muito bom. O Trem Filmaço. Relatos Selvagens, que é um filme fantástico. Gosto muito desse Relatos Selvagens, e eu cheguei a entrevistar o diretor ano passado. Tem alguns, assim, que fica aquela coisa, nem tanto, mas que eu acho legalzinho, como Operação Big Hero. Teve o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, que a gente, acho que também, não falou, né, sobre o filme, mas comentou, né. Sim, alguma coisa por cima. Os melhores, né? Teve... Me falaram muito bem desse filme, eu não assisti, que é o De Volta ao Jogo, que é o John Wick. O John Wick, eu também não vi esse filme, cara. Eu não que vi, é com pai, eu passei, Keanu Reeves, né? É, me falaram que era um filme de ação muito eficaz, né, violento pra cacete, assim, mas não, eu não consegui ver. Teve No Limite da Manhã, olha o Tom Cruise aí de novo. Pô, oh, esse filme é legal, parece um videogame. A Culpa das Estrelas, desse ano. A Culpa das Estrelas é Deus Me Livre. Esse teve Lúcio. Eu tirei da minha vida. Lúcio, que é pavoroso. Esse aí também nunca existiu pra mim. Não, assim, o Hobbit. Teve Hobbit também. Quem Hobbit? Vai ter um filme do Hobbit? A Batalha dos Cinco Exércitos. E o Capitão América 2, né? Capitão América 2, nossa. Soldado Infernal. Infernal, não, Invernal. Teve os competidores do Oscar, claro, né? Como O Jogo da Imitação, Sniper Americano, Foxcatcher, Boyhood. Também foi o ano de mais um Transformers, a Era da Extinção. Que beleza, né? As Tartarugas Ninja, né? O que dá pra gente um double hit combo do Michael Bay, porque afinal de ter dirigido As Tartarugas, ele foi produtor executivo. E o vilão é o Megatron, né? É, e você pode ver, tem toda a cara, se você assiste As Tartarugas Ninja, essa versão nova, só falta, assim, o Michael Bay aparecer mesmo, assim, lá no fundo, falar assim, sim, olha aqui, eu estou tomando conta desse filme. Se você assistir esse filme sem imagem, só ouvir o áudio dele, você acha que eles estão lutando contra o Megatron. É. Caminhos da Floresta desse ano também. Com esse filme, a Meryl Streep conseguiu a sua 19ª indicação a ao prêmio do Oscar. Teve uma animação que eu acho muito legal, que é o Festa no Céu. Ah, ele é muito simpático esse filme. Pô, é bonitinho esse filme, é bonitinho. Você tá falando da Meryl Streep, cara, ela... É sempre assim, se ela estiver atuando, é uma vaga pra ela e quatro pras outras demais. Sempre assim. E não é? É a cota Meryl Streep. Não que ela não seja fabulosa, hein? Pelo amor de Deus. O Grande Hotel Budapeste também, dos meus filmes preferidos no passado. Sim, é um filme muito legal. Malévola, que foi, ó, um saco pra mim. Ó, uma bosta. Fabuloso. A Teoria de Tudo. Teve um filme que foi dirigido pela Angelina Jolie, né? Que é Invencível. Eu não assisti Invencível, vocês gostaram? Eu também não vi, eu também não vi. Cara, gostei. Ele não é ótimo, assim, mas ele é... Ele chega a ser emocionante, assim, sabe? Entendi. Não é muita coisa, não. Godzilla, cara, com a bomba. Ih, caramba, velho. Esse Godzilla maluco. Ah, eu gosto do Godzilla. Eu gosto da versão do Godzilla. E tem uns momentos legais, cara, mas... Não deve. Não entrou na minha lista de melhores anos, mas eu gostei. Tem dois momentos que eu salvaria ali desse Godzilla, cara. O resto eu colocaria, tipo, junto com os outros 20 Godzillas ruins. O que me irrita no Godzilla, na verdade, é o casting. É a mesma coisa que eu tive com A Culpa das Estrelas e o Divergente. Porque nos dois filmes aí, eles fazem uma misturada dos atores, né? Porque os irmãos, outros são amantes, cara. Isso não... Cara, tá? Ah, tudo bem, os caras são queridinhos de Hollywood, que seja, mas pô, precisa colocar os dois tão próximos assim pra tipo, ficar dentro do bug na minha cabeça? teve o Protetor também, o filme do Fokua, com o Denzel Washington. Não assisti ainda, sei que vai ter uma continuação prevista aí, então talvez eu assista. Vice Inerente, do Thomas Anderson. É um bom filme, não escrevi sobre ele, mas eu gostei. Mas se eu não me engano, ele só chegou esse ano aqui também, né? Também, só chegou aqui em 2015. Isso aí, demorou a chegar aqui. Muito tempo, ele foi até depois do Oscar, ele foi indicado a melhor roteiro. Sim. E eu pensei que ele viesse, alguma pessoa fosse apressar, mas não. Coisas do Brasil. Tem um filme que eu acho muito doido, que é de 2014, que eu espero que um dia ele estreie aqui no Brasil. O nome é O Predestinado. Predestination é o nome original, que é com Ethan Hawke. Cara, esse filme, pelo que eu ouvi assim pelos bastidores, ninguém comprou não, viu? Mas esse aí, o Predestination, né? Eu também ouvi falar, gente falando assim, maravilhas do filme. Cara, ele é muito divertido de assistir, sinceramente. Você falou A Festa do Céu? A Aventura Lego, outra animação desse ano também, que eu acho muito legal. Que é excelente. É legalzinho. Uhum. E tem uma animação desse ano que eu acho que ela é muito subestimada, que é Os Pinguins de Madagascar. Eu acabei passando esse, não vi. Cara, eu também não vi. Que horrores, cara, depois que eu assisti, enquanto eu assistia. Achei muito divertido. Tem também o Babadook, né? Chegou aqui direto pra Netflix, né? Que é um senhor filme de terror. Esse é sensacional, cara. Esse é altamente recomendado. Pra mim tá junto com Corrente do Mal. Filmes de terror recentes que eu curti muito. Também teve Êxodo dos Deuses e Reis, do Ridley Scott. Que eu gosto e eu vejo pouca gente gostando. Mas às vezes acontece. Teve também o Noé, né? Também foi no início do ano, né? Foi bem no comecinho do ano. Foi em janeiro, se também lembrado, fevereiro. Planetas e Macacos do Confronto desse ano também. Verdade, Planetas e Macacos. Filmaço, né? O Para Sempre Alice, que é um filme que eu acho bem singelo também. Que eu fico com vontade de chorar só de ouvir o nome. Teve um filme que eu não gosto tanto, que eu não achei assim, muito lá muito bom. Que foi o Juiz, né? Mas o que eu acho dele importante é que teve a indicação do Robert Duvall pra Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele foi com 84 anos, então ele se tornou o ator mais velho a receber a indicação. E é uma continuação espiritual do Poderoso Chefão, né? Você pode ver isso desse jeito. De advogado pra juiz, foi promovido. E outros dois filmes que eu gosto bastante esse ano, que aqui chegaram só no começo de 2015, foi O Ano Mais Violento e o Selma. Pô, boas lembranças. É um que é lindo, né? Tinha que passar em toda escola. O Snapper americano, ele, nos Estados Unidos, ele foi o grande sucesso do box office deles, né? No ano inteiro, eles. Doméstico, né? Digamos assim, né? Ele foi o filme que mais rendeu lá nos Estados Unidos. Seguido pelos Hunger Games, né? Pelos Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1, com 330 milhões, né? Só pra gente ter uma ideia. Eu acho que o American Sniper, na verdade, ele até subiu a arrecadação por causa da indicação ao Oscar. Sim, eu acho que também muito por causa da polêmica, né, que ele gerou de ser ultranacionalista e chauvinista, sacana e não sei o quê. A temática agrada muito ao americano, né? Pois é. Sim. Em compensação, o box office internacional, o primeiro lugar, adivinha quem foi? Transformers Era de Extinção. Ixi, com... cara. Mais de 1 bilhão arrecadados, e mais, apesar de ter feito só 245 mil nos Estados Unidos, seguido um pouquinho atrás pelo Hobbit com 954 milhões. Quase 955. Nossa, meu. Saca que pariu. Que faz isso, mundo? Pois é, né? Esse ano nós infelizmente nós perdemos algumas pessoas muito importantes pro cinema. Morreu o Philip Seymour Hoffman. Morreu o Peter Jackson pra mim. Peter Jackson é um que, pelo amor de Deus, né? É. Também morreram alguns velhinhos como a Shirley Temple, o Mickey Rooney, a Lauren Bacall e o Robin Williams, né, que já conversamos aí no TIGcast passado sobre o Pescador de Ilusões. O que fez a cerimônia do Oscar desse ano ser muito triste, né? Ter um momento em memória gigantesco e muito tocante. Comparando com a lista que a gente fez, por exemplo, em um ano de 96, que a gente falou no TIGcast aí, o último TIGcast sobre Missão Impossível, eu acho que esse ano, 2014, apesar de ser um ano mais próximo, pra mim foi melhor do que as produções de lá, pelo menos assim, falando dos filmes mais conhecidos, mais famosos. É, cara. Ah, sim. Sim, não, teve muita coisa interessante, poxa. E muita diversidade nos títulos, se você pensar bem, sabe, de temáticas bem diferentes e de qualidade. Eu gostei bastante. Eu acho que eu consegui escrever sobre todos os filmes que eu comentei. E aí eu consegui escrever sobre a maioria. Tá, ainda não consegui. Aí não escrevi sobre Corrente do Mal. Não sei se eu vou conseguir escrever, porque faz tanto tempo que eu assisti. O John Wick eu não vi. Também não escrevi sobre a Caminhos da Floresta, nem o Protetor, nem Vício Inerente. Mas a grande maioria desses filmes eu consegui escrever. Foi um ano que eu não produzi tanto assim na escrita. Eu não consegui chegar aos 100 críticas publicadas, mas mesmo assim, esses aí que eu comentei, a maioria deles tenho que escrever. Daí eu vou deixar aí o link pra vocês, os links pra vocês lerem. Vamos partir agora para a direção e elenco desse filme, que é escrito e roteirizado pelo Damon Chazelle. Temos no elenco o Paul Reiser, a Melissa Benoist, o Miles Teller e o J.K. Simmons. Cada um tem a sua peculiaridade, digamos assim. Eu gosto tanto de Whiplash, que eu não sei como é que o Damon Chazelle ele consegue fazer aquela grande porcaria, escrever aquela grande... que é um dos piores filmes que eu já vi em 2013, que é um dos piores filmes que eu também já vi na minha vida, que é o Último Exorcista, parte 2. Como é que um cara que escreve um roteiro daquele, depois, aliás, antes, né? Porque ele fala que o roteiro de Whiplash tá pronto antes, inclusive, né? Como é que ele consegue fazer uma coisa dessa? Sabe? Não entra na minha cabeça. Cara, sinceramente, eu acho que é estúdio. Sério, pra mim é o tipo de filme que o cara foi lá e escreveu uma coisa, o estúdio foi falando, ah, e se a gente mudasse isso? Se a gente mudasse isso? E aí virou o que virou. É, se a gente colocasse uma parte 2 num último, o que não faz sentido nenhum. É. Cara, não dá pra ter. É aquilo. Ele precisava pagar a conta, cara. Não é possível. É porque se era o último, pagar, não era mais o último, né? Tinha que virar o penúltimo exorcismo. Não, mas se você pensar, é totalmente sem sentido, né? Porque tem essa questão. Você falou do estúdio. Bom, pode ser. Mas é que eu não vi nenhuma reclamação. Mas é que você vê a qualidade no roteiro dele, do Whiplash. Vocês assistiram o Último Exorcismo Parte 2? Não, esse eu não vi. Não, também não. Mas assim, me falaram tão mal dele que eu falei assim, ah, cara, não dá, eu vou passar. Ele é um cara muito novo, né? Assim, em Hollywood, né? Ele tem só 2 filmes. Sim, ele é jovem, pô. Ele tem 3 filmes como escritor, né? Que é o Toque de Mestre, que eu não assisti, que é um filme com o Elijah Wood, e com longas, né? Tem um que chama Guy da Madeleine Bonaparte Bench, que eu não faço ideia do que se trata, o Whiplash, e tá filmando um que chama La La Land. Esse Guy da Madeleine Bonaparte Bench eu também não cheguei a ver, mas eu sei que ele envolve música também. Sim. É, eu acho que é uma coisa que ele gosta. Daí foi falar sobre... Ah, vem cá, você não quer escrever sobre satanismo, possessão? Tá bom, vai pela experiência, né? Deve ter sido isso. Ah, só fala sobre música, vou me desafiar um pouquinho. Não deu muito certo, né? Mas, enfim, ele é mais novo que eu, mais novo que o Marcelo, né? Ele é de 85. Ele é um pouco mais velho que eu. Começou a carreira bem, vai. Então, tudo bem. Eu nem lembrava, na verdade, que ele tinha escrito o Último Exorcismo Parte 2. Não vi Truque de Mestre pra falar se é bom ou ruim. Eu vejo que ele é um filme mediano, assim, pelo menos pelas críticas que eu vejo. Mas é bem interessante o jeito que ele não começou, mas se destacou. Né? Com 2 longa-metragens, ele já consegue uma indicação a Oscar de melhor filme? Sim. Pois é, e aí é pela idade dele mesmo, cara. Pô, o cara é novo, apesar que assim, vou cometer uma heresia, mas assim, se você pensar em questão de idade, né, tem vários diretores que começaram muito cedo e com um destaque, né, cara? Pega o Orson Welles, pô, ele fez com, se não me engano, 24 anos, Cidadão Kane. Espero que só que não suba a cabeça dele, né? Tem isso. Sim, tomara. Né? Então, a gente não tem muito o que falar sobre ele ainda, apesar de só que a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar a carreira dele muito de perto. Assim, espero, e aí vamos ver o que vai ser esse La La Land, que também tem a ver com música. Tem sim, tem música ali no meio. Tomara que tenha música e diabo, aí vai ser doido. É, pode ser alguma coisa tipo... Como é que chama aquele filme lá com o Crossroads? Encruzilhada, né? Tem alguma coisa assim. Tem, é. Esse eu não vi. É um filme... Tem o Steve Vai, que ele vai duelar. Ele é o guitarrista que vai duelar com o diabo. É, é um na com guitarra. A Britney Spears? Não é. Eu tô com um então. É porque tem um com a Britney Spears que chama Crossroads também. Nossa, cara, esse filme é ruim, cara. Eu tive o desprazer de ver ele, não sei o porquê, cara. Mas eu... Tem razão. É, tem o mesmo nome, mas é com Ralph McKeel e parece o Steve Vai também no elenco. Duelando. Ah, é um negócio tipo Tenacious D? Ah, mais clássico, vai, digamos assim, né? Ele não é tão zoeiro que nem o Tenacious D, vai. Entendi. É certo. Vamos falar aqui do elenco. Eu vou começar com o Paul Reiser. É, eu não vou dizer assim que ele é um ótimo ator, mas ele tava num filme, nos meus filmes preferidos, que é o Aliens do Resgate, né? Ele, de 86, né? Ele faz um presidente ali da companhia, né? Não é bem presidente, ele é um burocrata, assim. Ele fez muita série, né, também, tô vendo aqui. Uma série que eu não conheço. Ele apareceu nos dois em Um Tiro da Pesada, mas como eu nunca assisti o filme, eu não sei o que ele fez. Nossa, ele faz muito tempo também que eu não vi. É, eu acho que pra quem ficou ligado na TV nos anos 80, ele, o negócio dele era ter ele estar no Mad About You, né, que é com ele e a Helen Hunt, né, no elenco, foi a coisa que ele mais fez de sucesso. Foram 7 temporadas fazendo essa sitcom. Eu lembro que ele fez um papel no começo dos anos 2000, Que Mulher É Essa? É um filme com a Liv Tyler. Liv Tyler, linda. Parece quase trajes mínimos aí nesse filme. Tá explicado o nome do filme, né? Mas e aí, ele também, pra variar, fez uma série com o nome dele, The Paul Reiser Show, como a gente já comentou várias vezes, assim, e incrível como isso acontece. Muitos desses atores aí que fizeram anos 80, 90, resolveram fazer aí os seus shows. Ele não fez muito sucesso, não, teve só 7 episódios. Ih, coitado, cancelado na primeira temporada. Nem passou do mid-season, né, digamos assim, né, de vender o projeto, só que aí não teve público e o pessoal deixou pra lá. Coitado. A outra pessoa que eu coloquei no elenco, mas assim, foi por, digamos assim, pura curiosidade, foi a mocinha do filme, né, que é a Melissa Benoist. Linda. Ela é linda, mas eu acho que assim, eu não falaria dela se eu não falasse que agora ela vai ser a nova Supergirl. E assim, ela tá nos piores filmes que eu vi esse ano, que foi Uma Longa Jornada, baseado no livro desse do Nicholas Sparks, que é muito ruim. Eu nem escrevi sobre ele assim, porque eu falei, não vou perder mais tempo com isso, não. Thiago, eu achei legal você ter mencionado isso, porque quando eu tava revendo o filme, eu percebi o quão metido nesse negócio de super-herói a gente tá. Né? Porque... O Miles Teller foi o Senhor Fantástico, J.K. Simmons foi o J.J. Jameson, a Melissa Benoist é a Supergirl. É. Tá demais, cara. O elenco principal do filme todo. É, praticamente agora foi ou será, né? Você achar um filme que não tenha um, né? Pois é, cara. É, eu acho que se de repente a gente pegar o elenco aí da... O elenco expandido, né, que a gente vai comentar, é capaz de falar assim, ah, essa pessoa fez, sei lá, fez a figuração no filme do Capitão América, alguma coisa assim. Não, mas tem razão. Ela é uma mocinha muito bonita e tal. Eu não vi ainda o tal do piloto, né, do Supergirl, que vazou recentemente. Que vazou sem ser vazado, né, porque não tem como. Conveniente. Sim. Ela é muito carismática, essa atriz, né, cara. Eu acho ela muito bonita. Cara, acho que tem até uma beleza singela muito, sabe, que cativa. Sim, e ela é cheia das imperfeiçõezinhas, assim, ela tem uns buraquinhos na testa, assim, engraçado, mas eu acho que ela fica mais bonita ainda, assim. Ela teve participações em Glee, pô, ela fez 42 episódios, ela faz uma personagem que eu não conheço, que é a tal de Marley Rose, não faço ideia de quem que é. Mas já era nas temporadas finais, né? Ah, então, realmente, como não acompanhei Glee, eu não posso dizer. É. Não sei, eu tô vendo aqui pela data do episódio aqui, que tá 2014, né, 2013, já eram as últimas temporadas. É, também, fez Homeland, apareceu só em um episódio, várias, e ela é bem, bem novinha mesmo, né, então só apareceu praticamente em série de televisão. As duas exceções aí são mesmo esse, agora o Whiplash, um filme que chama Não Olhe Pra Trás, também de 2015, que eu não assisti, que é com o Al Pacino, e agora vai, tem aí mais algumas produções aí, enquanto vai sendo a Supergirl, né, vai sendo a nova, é a nova cara da cara. Cara, ela me pareceu bem no filme. Eu não posso falar sobre a série de TV Supergirl. Se alguém viu aí, comente. Ela é uma ótima Supergirl. Achei ela ótima. É, deve ser mesmo. É aí, né? Estamos esperando aí. Vamos ver quando é que essa série vai começar oficialmente. Pra ver se eu acompanho. Se bem que não dou garantia nenhuma. É bem bobo, assim. É tipo... Como é que é o nome daquele filme? O Diabo Veste Prada encontra o Homem de Aço, sabe? Puxando muito do Homem de Aço e coloca lá no universo com o Diabo Veste Prada. Miles Teller, ele agora também já tá mais famoso, afinal de contas, queira ou não queira, ele tá participando de uma das séries desses filmes de futuro distópico, né, como a gente comentou lá no começo, né, que apareceu em 2014 com o Divergente, além de ter aparecido aí no Quarteto Fantástico esse ano, tem... Isso, eu tô tentando lembrar se eu assisti o Divergente antes de ter assistido o Whiplash. Eu acho que sim, porque apesar de ser no mesmo ano, não... Né, o que aconteceu foi que ele realmente saiu antes aqui, no Brasil. O Divergente saiu bem antes que o Flash. Eu não vi muitos dos outros filmes dele, não. Eu não vi esses dois, né? Saiu Divergente, os dois filmes que já saíram com ele. Claro, o Flash. E aí eu não vi os outros, como, sei lá, o Maravilhoso Agora, ou o tal do Projeto X. Ele parece em Footloose também, né? A versão nova do filme. E alguns curtas. Realmente a primeira vez que eu vi foi na série Divergente. É, eu vi ele no Maravilhoso Agora, ele tá muito bem, viu? Ele carrega o filme todinho, assim, praticamente. Esse filme eu não assisti, parece interessante. E tem ele tem a Shailene Woodley lá. Ah, sim. Sem graça, até. Bom, a Shailene Woodley, ela é sem graça, né? Na verdade, foi uma boa coisa não ter aparecido, por exemplo, nos novos Homem-Aranha, né? E agora, já que o projeto foi abortado, ela não vai aparecer, não vai ser mais a Mary Jane. Se bem que eu acho que a ameaça de elétrico não tinha como ficar pior, não. Podia aparecer ela, podia aparecer o Michael Bay lá. Você acredita que eu não acho ele ruim? Eu até gosto dele, cara, por que pareça. Eu também não acho ele ruim, não. Eu acho ele pavoroso, cara. Eu gostei, assim, não sei, cara. Eu vi ele uma vez e eu gostei do filme. Não achei ele de todo ruim, não, cara. Gostei da caracterização da Gwen Stacy, enfim. Mas acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostam do filme. Mas enfim, ainda bem que ela não apareceu como Mary Jane, que pra mim ela não é digna de aparecer como... Mary Jane é um mulherão, pô. É um supermodelo, não, é, sabe? Não, é não é o estilo. Eu gosto de Ameaça de Electro também. Já comentei isso na minha crítica. Comentei no podcast. Mas assim, ele tá bem, o Whiplash. Ele tá fantástico, velho. E aí eu até me preocupo como é que vai ser a carreira dele aí depois desse fracasso aí que tá sendo um Quarteto Fantástico. Ele tem mais dois filmes pra serem apresentados esse ano, tá filmando um terceiro aí junto com a terceira parte da série Divergente, e foi anunciado no Quarteto Fantástico 2 pra 2017. Seja lá o que isso quer dizer. Mas será, cara? Eles estão perdendo tanto dinheiro, será que ainda vão levar isso à frente, cara? Ah, acho que é só pra não perder os direitos, né? Falar assim, não, uma hora a gente consegue. É, aí tem um boato também, né? Que pode ter o filme de Quarteto Fantástico e X-Men, né? É, acho que a gente vive por isso. Vamos fazer um crossover logo aí pra resolver. Eu acho que eles não vão arriscar, não, cara. Não por agora. Eles perdendo assim. Muito dinheiro, cara. Mas, porra, agora, terceira geração de filmes com atores diferentes fizeram outra bomba, cara. Pode enterrar essa franquia, cara. Não vai dar certo. Cara, ou então liga o foda-se, cara. Entrega pro Michael Bay assim, faz assim, faz se quiser ir, explode, sabe? Corte, explosões, sabe? E que se dane, cara. Porque, cara, é possível. Esse Quarteto Fantástico novo, ele é tão ruim, mas tão ruim, cara, que ele conseguiu fazer os outros dois anteriores ficarem aceitáveis, cara. E bom, vamos falar do ator, assim, que não é o protagonista, mas que roubou a cena. J.K. Simmons, eu aprendi a gostar dele, na verdade, desde aquela série de televisão Oz. Eu não sei se vocês assistiam. Não vi. Ah, eu assisti pouquinha coisa dele. Eu assisti algumas coisas naquela série. Claro que tem a questão dele ser todo conhecido aí também pelo Jonah Jameson, né? Como o Matheus comentou, ele fez os três Homem-Aranha, né? Mas, cara, ele é um ator que tem 160 papéis. O Oz, ele fez o Challenger, que esse personagem aí, que ele era um supremacista branco, nazista. Muito... Falar que J.K. Simmons era meio filho da puta, assim, é meio pleonasmo, né? Porque parece que 90% dos papéis que ele faz é isso, né? Tem alguma coisa engraçadinha, assim, por exemplo, no Matador de Velhinhas, ele tá um pouco fora desse papel, assim, dessa persona, mas... Ele tá bem do bem, né, também. Ele também dublou alguns desenhos, apareceu naquele game depois de ler, não vi, ele dublou um videogame, pelo que eu sei, um Command & Conquer, ele esteve em Garota Infernal, dublou alguns episódios das Trapalhadas de Flapjack, que é um desenho que eu vi umas duas vezes só, achei meio lisérgico, assim, até porque não entendi muito muito bem. Ele também é bem famoso na série de TV Law & Order, fez mais de 40 episódios. American Daddy. Ele está em Portal 2 também. Olha aí, hein, cara. Ele estava naquele filme As Palavras, que é de 2012, com Bradley Cooper. Então é um filme mediano, vai, digamos assim. Ele, inclusive, esteve no curta-metragem do Whiplash. Ele é o Fletcher original, né? O Fletcher original é o Fletcher sempre, né? Sabe o que é engraçado? Ele gosta de fazer esses filmes assim, ele gosta de tudo, cara. Então ele dubla, ele apareceu em Frango Robô, Phineas e Ferb. Ele é muito versátil. Ele apareceu. Ele não tem um papel muito, muito marcante, mas ele tá naquele Homem, Mulheres e Filhos. Também A Lenda de Korra. Não sei se é o Matheus que gosta desse anime, mas agora não vou lembrar. Hã? Não, não é você então. Não, eu cheguei a ver a primeira temporada, mas eu larguei logo. Ele está no Exterminador do Futuro Gênesis num papel assim que, olha, eu vou dizer a coisa, poderia ser qualquer outra pessoa, ele foi muito mal utilizado. Não, esse papel poderia não existir, que não faria diferença nenhuma. Também. Não faria diferença alguma. Alguém por acaso assistiu o BoJack Horseman? Que é um desenho assim que tá é uma série da Netflix que eu acho demais, cara. É politicamente incorreto e ele aparece dublando um dos personagens lá que aparece de vez em quando. Ele vai estar no La La Land, né, no novo filme do diretor, e vai estar no Kung Fu Panda 3. São os filmes assim que a gente vai ver ele no ano que vem. Cara, eu tô torcendo muito pra esse trio seguir aí até 2025 com filmes ótimos. Não, tem que fazer mesmo, tem que ser mesmo. E só pra só uma curiosidade, ele, como Fletcher, ele ganhou 47 prêmios variados. Caraca, não foi só o prêmio de melhor ator coadjuvante no Oscar, não, cara. 47 prêmios. Aí merecido, né, cara? Foi uma atuação formidável, intensa, cara. E assim, não é nem só nos momentos dele de gritaria ou de histeria, cara. Até nos momentos calmos do personagem, né? Errados, mas drama, né? Calmos. Também. Tudo, você vê que ele tá muito bem, cara. You want to clean the blood off my drum set? Então, depois aí de falar sobre 2015, sobre o diretor e o elenco, relativamente enxuto, vamos discutir isso, Whiplash, né? Esse filme aí de 2014. E vocês ouviram a gente falar aqui isso rapidamente, que esse filme existia um curta-metragem antes. E o curta, ele foi feito pra vender a ideia pro pessoal da Sony Classics, porque realmente o dinheiro não existia ainda. E ele fez um curta-metragem de 13 minutos. O roteiro já existia antes mesmo, de acordo com o diretor, né? Ele falou que o Damien Chazelle, ele falou que já existia, só que aí ele fez o curta pra poder vender a ideia. Tanto que o curta é uma cena do filme, né? Se você nunca viu o curta, eu vou dizer assim, e você viu o Whiplash, não perdeu nada, porque realmente é um pedaço do filme. É aquela quando o Andrew, ele tá lá pela primeira vez, ele tá na sala do Flash pela primeira vez, que ele grita e espanca o garoto, né? Quase espanca o garoto. Aliás, falando sobre isso, eu lembro que na época eu vi algumas críticas ao filme pelos fãs de jazz, que eles diziam assim que ele distorcia o gênero musical, né? Distorcia o jazz. Mas no fim das contas, esse é um filme mais sobre bullying, eu acredito, do que sobre jazz em geral, né? É claro, o jazz é importante, é o foco do Andrew de ser um fantástico baterista, como foi o Buddy Rich. Aliás, eu fiquei ouvindo o Buddy Rich esses dias aí, quase todos os dias, né? O cara é realmente um monstro, mas é mais sobre isso, né? Do que o jazz em si, né? Fletcher, se você pegar, sei lá, assistir como eu falei, o Oz, por exemplo, a série Oz, ele é bem aquilo lá mesmo, assim, mas claro, ele pode, na verdade, ele não é um ator, né? Mas você vê como ele tá livre, né? Até com o Jonathan Hamilton, né? Ele é legal, assim, ele é meio pancada, né? Falando com o Peter Parker lá da série. É. Por isso que talvez a coisa que eu mais senti falta dos novos Homem-Aranha foi por causa disso, que ele não tava lá. Sim, ele fez falta, né? Tanto é que nem colocaram outro. Não teve, né, outro Jonathan Hamilton. Teria no terceiro aí, mas foi pra lá, deixou pra lá. Não, não. Talvez agora, né, com o novo, sei lá, que a Sony vai fazer, enfim. Podia ser pior, cara. Podia Homem-Aranha ser da Fox, né? Bom, enfim, o que eu gosto bastante, assim, de Whiplash, enfim, assim, não só de Whiplash, mas é quando o filme ele te ganha logo no começo. Eu falei sobre isso, por exemplo, Missão Impossível aí, só pra gente ter uma ideia de comparação, é que no, apesar dos filmes não terem nada a ver, mas sabe, quando você tá ouvindo, logo no começo, quando começa os créditos, você já começa a ouvir a bateria, e aí o enquadramento, cara, é milimetricamente perfeito, né? Se você for um estudante de história da arte, por exemplo, tem algumas coisas que a gente fala sobre perspectiva, né? Como começa de um retângulo e vai pro fundo. Aquela cena, ela é muito, muito geométrica mesmo. Então, aí eu consigo perceber visualmente o que o diretor tava querendo falar. Tá falando, assim, sobre essa perfeição aí que o Andrew tá atrás. Essa cena inicial, ela dura o quê? Uns 4, 5 minutos? Mais ou menos? Menos até? Sim, por aí. E você já estabelece quem são os dois personagens lá. O Fletcher está assistindo, o Andrew, eles estão em campos opostos, o professor, né, o Fletcher sai da escuridão pra entrar no ambiente onde ele tá, um tá de branco, outro tá de preto, só ali o diretor já fez assim, já mostrou pra gente mais ou menos o que vai ser aquela... Já matou, né? O que vai ser aquele caminho, né? Qual que vai ser, pra onde vai se encaminhar a história. E tem um detalhe do Fletcher que logo de cara também você já percebe, quer dizer, você vai perceber ao longo do filme, mas logo de cara já mostra. Toda vez que ele entra, sabe, como assim, se fosse o rei do pedaço. Um pavão. Isso, é o famoso pavão. Ele já chega escancarando as portas e não abre. Nenhum momento do filme você vê ele abrindo uma porta de maneira delicada. E você, pá, já sai empurrando, sabe? Tipo aquele filme de Velho Oeste, aquelas portas de... aquelas portas de madeira. Ele faz a mesma coisa com toda a porta. Ele chega chegando e plano acabou. E de uma maneira que, assim, onde ele chega, todo mundo para pra olhar pra ele. Ele é o centro das atenções. E nessa primeira cena, é muito sinistro. Uma coisa que eu percebi só depois, assim, na segunda vez que eu fui assistir, que ele não olha pra banda até a hora de começar a música, cara. Ele entra, vai lá, arruma as coisas dele, e aí na hora que ele levanta a mão assim pra começar a música, é que ele olha pro pessoal pra todo mundo saber que, opa, agora vai. Ele não tem, é meio arriscado dizer assim, porque ele não tem nenhuma empatia com seus alunos, mas a gente vai poder comentar sobre isso também durante o caminho aí. Principalmente assim, quando ele chega com o Fletcher, né, o Fletcher chega lá pra falar com o Andrew, né, e começa a bater, fazer a bateria lá e aí ele vai embora, né? Cara, e o Andrew fica arrasado, né? Aquela sensação de falha. É, né? Só pro cara ainda voltar e fazer piada. Opa, esqueci o meu... esqueci o meu minha jaqueta aqui. Ah, filha da... ele dá uma de Batman, né, cara? Some assim sem você nem perceber, cara. Tem detalhes técnicos que eu curto muito esse filme também, sabe? A diferença na fotografia, sabe? A casa tem um tom diferente, a casa dos pais do pai dele tem um tom diferente, a escola, os ambientes onde está o Fletcher, é muito bem organizado essa questão. É quase milimétrico, assim como eu falei ali na cena inicial. Nossa, o diretor, assim, putz, eu achei fantástico nesse momento. E sabe, tem coisas assim como as coisas que ele conta só visualmente, sabe? O simples olhar do Fletcher aí é intimidador. Quando você vai pra casa do Andrew, as paredes estão recheadas com fotos, assim, dos bateristas, como o Buddy Rich, e ele treinando. E eu gosto muito de uma determinada cena ainda no começo, quando o Andrew ele chega em casa e a câmera se aproxima da bateria, e a bateria vai crescendo assim em tela, cara. É muito sim, interessante sim. Você notar que a bateria ela é um personagem também da história. Sim. E como o Andrew, a vida dele é em torno da bateria, né, cara? E você vê que é uma coisa que eu acho um dos acertos do filme, que ele constrói o personagem do Andrew não como aquele o bom moço, sabe? O cara perfeito que você tem que torcer pra ele sem sombra de dúvidas. Porque, assim, você vê que em muito momento ele é egoísta e ele é presunçoso em vários momentos, sabe? Por exemplo, ele termina com a namorada dele de uma maneira, assim, ridícula. Que ele fala assim, ela tá atrapalhando o objetivo dele e ele tenta ser sutil com ela, mas ele não é nada sutil, cara. Como se, assim, ela vai atrapalhar ele. Assim, não tem nenhuma outra alternativa. Ele precisa terminar com ela, porque senão ela vai ser o empecilho pra ele chegar a tal perfeição que ele busca. E em vários momentos também, ele se sente tão, tão autoconfiante que ele menospreza todos os demais. Quando o Conrad lá faz o teste lá, que é claramente pra poder provocá-lo, ele vai falar, não é possível, você vai aceitar essa merda aqui. Sabe, e se você pensar, ele ainda não era ninguém. Sim. Pra ele questionar o Fletcher. Ele podia questionar em relação aos métodos e tudo, ok. Mas ele não era ninguém ali pra ele já questionar o Fletcher, sabe? Pra dizer o que é bom, o que é ruim, sabe? Ele tem essa persona arrogante mesmo, né? Mas é interessante que o Fletcher, ele vai fazendo isso com ele também. Ele vai jogando, sabe? Olha aqui, eu vou jogar aqui uma migalhinha pra você. What's your name? Andrew Naaman, sir. What year are you? I'm a first year. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players? Yes, sir. Then why did you stop playing? Então, Então, quando ele chega na banda que ele tá originalmente, ele fala, olha, eu quero você aqui às 6 horas, não sei o quê, da manhã aqui, que a gente começa. Ele já dá aquele sorrisinho, opa, já me destaquei, né? Me dei bem. E nisso, né, essa questão aí dele ser convidado pelo Fletcher pra fazer parte ali do seu baterista secundário da banda dele, causa uma fagulha de coragem. Então daí ele consegue, por exemplo, convidar a Nicole, moço ali que da bomboneira do cinema que ele frequenta com o pai. Ela faz uma piadinha com ele que eu acho até engraçada. Quando ele convida ela pra sair, ela, eu quero que você vá embora. Ele, ah, tá. Dela, não, tô brincando, calma, achei fantástico essa brincadeira. E olha o desespero do cara. Ele já sabe a fama do Fletcher. Então quando ele fala, olha, 6 da manhã você tem que estar aqui, ele acorda às 6:03. Ele sai igual um maluco, né, cara? Correndo. Cara, é muito engraçado porque enquanto ele tá correndo pelas escadarias, o diretor colocou uma bateria pra tocar. Representa, assim, as batidas do coração dele, tudo bem. Mas também é uma coisa meio... Eu não vou dizer diegética, assim, porque ele tá na cabeça dele. Eu não sei se eu posso usar esse termo. Não sei diegética, né? Mas é aquilo. Ele tava na mente dele, sabe? A bateria. Opa, bateria. Tenho que chegar, sabe? Quando chega lá, tá tudo vazio, cara. Só ele olha e fala, what the fuck, cara? O Fletcher é bem isso, ele brinca com as pessoas. Tanto que... Essa cena seguinte, que ele já falando com os alunos, né? Como o Matheus chegou e falou, ele chega, não olha pra ninguém, só simplesmente levanta a mão. E aí tá todo mundo, cara, numa tensão, sabe? As pessoas não chegam a olhar pra ele, olham pro chão alguns instrumentistas. Sim, é totalmente em estado de submissão a ele, cara. Ele não é só um professor rígido. Sei lá, você pode falar assim, putz, eu já tive professor rígido, eu mesmo já tive, ó. Luiz G, se o senhor estiver ouvindo isso aí, o senhor foi o professor mais rígido que eu tive na minha vida. E a sua rigidez não ajudou a desenhar melhor, tá? Enfim, mas aí o Fletcher, ele é preconceituoso, cara. Tem uma hora lá que ele tá falando com um trompetista. Né? Ele fala, ó, isso aí não é seu namorado, não. Então não vai ser, cara. É. Puta, preconceituoso, homofóbico, machista no mínimo, né? Tem uma hora que ele vai escrotizar o gordinho, né? O gordinho olha pro chão, ele, ah, não tem nenhuma barra de chocolate aí no chão, não sei o que, olha pra mim. Não, ele tá ali pra fazer o bullying mesmo. Sim. Aquilo não é uma sala de aula, não. Aquilo é a câmara dos horrores. É o quartel general da música, né? É, Fletcher grita assim com o coitado lá que chama de tortelino, né? O Homer Fudd. E ainda o cara é desgraçado, a cabeça suficiente pra expulsar o cara que tava só dominado ali pela presença maluca do Fletcher. E é muito engraçado depois, é aquela coisa, né? Ele é um personagem tão fantástico, mas ao mesmo tempo tão desprezível, o Fletcher, que ele chega lá e fala pro Andrew, né, aliás, é muito interessante como ele se coloca corporalmente, né, pra falar com ele. Ele fala, não, você tem que ficar tranquilo, mas ele coloca, assim, o braço inteiro, fechando ele num canto. Não, não se preocupa. Você projeta todo, assim, pra cima dele. É, em cima dele, né, cara. Não se preocupa, se diverte, não sei o quê, é só seu primeiro dia, né. Mas é assim, aí eu sempre fico, assim, eu tava revendo o filme de novo, cara, e eu fico na dúvida do que ele é mais, se ele é mais filho da puta ou se ele é mais perfeccionista, cara? É, pode ser as duas coisas. Eu acho que ele é filho da puta por ser perfeccionista, cara. É, porque assim, ele é o tempo todo, e você vê, cara, que ele com o Andrew, ele claramente provoca pra tentar extrair ao máximo. E não mede esforços, cara. Quando tá naquele momento do ensaio, que tem os três, tá ele, o Connor e o outro que era o titular antes, cara, que eles vão tocando, vão se revezando, e ele lá gritando, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Porra, cara, aquele é torturante. O cara lá se ferrando, cara, quase perdendo a mão ali, toda fodida lá, e ele em cima, cara. E assim, o desejo dele, né, de alcançar a perfeição e de ver alguém chegar à perfeição é uma coisa absurda, cara. O Fletcher é um sociopata, cara. Ele brinca com as pessoas, ele brinca com o Andrew. Ele vai jogando aquele, vai fazendo uma armadilha que naquele momento, quando ele fala assim, não, não se preocupa, você relaxa aqui, você tá só o primeiro dia. Ele ficou muito confiante, né, até aquela risadinha, né, o Andrew, opa, né, tô aqui bem na fita com o professor, mas é. Só que aí ele descobre que tem essa questão aí de descobrir quem que é o Fletcher de verdade. Ele não leva muito tempo pra isso acontecer. E cara, tem uma coisa que eu gosto muito, né, nessa interpretação do Miles Teller, é que essa risadinha que ele dá é uma risadinha do cara muito bocó, assim, que não, não tá acreditando ainda no que tá acontecendo, sabe? Na hora que ele entra, não, assim, não percebe, né? É, aí na hora que ele fala que ele vai ser o novo core player, né? O novo titular, assim, né, da bateria. Dá uma risada tão bocó, assim, cara, que eu não consigo não rir com a risada dele. Pois é, aquela coisa da confiança exacerbada. Mas, e aí é aquela coisa, né? Você acha que ele aprendeu, às vezes não, ele cai de novo na armadilha do cara mais pra frente, como a gente vai descobrir aqui. Cenas icônicas, na verdade, né, desse filme. Quando ele tá tocando a bateria lá, ele fala, não, né? Not quite my tempo, vamos lá. Atira a cadeira na cabeça do Marvel, porque afinal de contas ele não estava conseguindo distinguir se ele estava acelerando ou atrasando lá as batidas, do jeito maluco lá dele, que, como você falou, perfeccionista, né? Realmente, no Snag, que realmente ele tinha um ótimo ouvido, mas tem as coisas que não precisa, né? Como eu falei um pouco no começo, eu já vi essas reclamações aí sobre não representar direito a questão do jazz, assim, do que é tocar bateria, porque eu lembro de alguém falando assim, porque nunca que alguém conseguiria tocar bateria com a mão machucada como ele fez. Só que a gente tem que entender que as coisas às vezes são simbólicas. Ele tocar machucado, que literalmente ele tá dando sangue ali pra... Porque ali ele tá dando sangue pela carreira dele, cara. Ele não mede esforços. Tanto que tem aquela cena do jantar da família, você vê, ele tá procurando aprovação. Você vê a família toda dando bola pro pessoal que partiu futebol americano, sendo que ele tava na principal escola americana e o povo tava nem aí, cara. Ele ainda caçou dele, né? Fala assim, mas isso não é subjetivo? Como que vai avaliar se é melhor ou não? Sabe? Então você vê que ele tá procurando aprovação. A vida dele inteira tava em jogo ali. É aquela velha história da cultura americana de colocar à frente sempre a questão dos esportistas, né? Isso você vê isso nas faculdades, né? O cara que sabe bater uma bola aí, seja no beisebol, no basquete, no futebol americano, ganha mais uma bolsa de estudos, né? Pra você ficar lá, as custas da universidade e fazer a universidade ser famosa. Tem umas coisas assim que eu acho fantásticas também nessa parte que ele tá treinando, né? Os closes, ele, assim, é só ele a bateria, ele batendo a bateria, batendo lá nos pratos até conseguir a velocidade maluca que o Fletcher acha que ele precisa. E ao mesmo tempo, eu vejo assim que ele tem quando ele vai falar com a Nicole, quando eles vão comer pizza lá pela primeira vez, que ele fala que escolheu o lugar pela música. Você vê ali no diálogo dos dois que ele tem uma saudade de casa, e ela também, claro, né, porque ela também tá longe. Ali eu acho que é um momento que, diferente de todos os outros, que ele se permite ser um pouco mais humano. E é muito interessante se você pensar nisso, se você pensar que esse caminho que ele tá trilhando, ele vai perdendo aos pouquinhos a humanidade dele. É um dos poucos momentos, né, onde ele busca essa humanidade dele. Onde ele deixa a obsessão, né, por ser o melhor da bateria, porque não basta ser bom, ele tem que ser o melhor. E você vê como que ele se perde nisso, né, como que ele começa a ficar um pouco parecido com o Fletcher, né? Guardado as devidas proporções, mas ele passa a ter uma obsessão parecida com o Fletcher. Talvez não tão doentia, mas assim, e buscar na música a única razão de ser pra ele. Tem algumas coisas assim que eu acho engraçadas na narrativa. Quando o Fletcher fala, vocês não podem perder essa pasta, você já sabe que isso aqui é exatamente isso que vai acontecer, né? Apesar de ele não ser o dono da pasta, aquela coisa, você acha que ele vai se dar mal? E assim, não foi mostrado no filme, mas até agora, não me tira a cabeça, quem roubou aquela pasta foi o Fletcher mesmo. Sou Fletcher, pra mim também. Eu também acho. Cara, além de tudo, além de ser um escroto, de ser um preconceituoso, ele é um fantasma. Porque, cara, sério, passaram 5 segundos. Ele foi na maquininha de refrigerante, ele olhou pro lado, não, a pasta tá aqui, não tá mais. mas aí, nesse momento que ele realmente mostra pro Fletcher que ele pode ser alguma coisa, que ele sabe o Whiplash, né, a música do Hank Levy, coração, né, de memorizado, diferente com outro cara lá que, por perder a pasta, acaba levando o esporro do professor, né. Sim, e acaba facilitando, né, pro Andrew, né? Mas nesse momento, assim, que de novo, né, ele começa, ele faz uns jogos mentais com o Andrew. Sim, aí, como o Matheus já comentou, né, foi o Marcelo, não sei, quando ele chama o amigo dele lá, o ruivo lá, que era o Hank, né, não? Connor. E o parceiro ruivo, né, cara, ele é o cara, parece o cara mais lag do mundo, né, chega lá sorrindo pro professor, oi, tudo bem, cheguei na hora, não sei o quê. É o Bocó também, né. Mas esse ainda é mais Bocó, porque, cara, sei lá, ele tem mais cara de jogador de futebol americano do que um musicista. E ele ali, ele tava ali pra ser usado, cara. Ele era do escada ali pro Andrew conseguir atingir o potencial dele, cara. E nem o Andrew, nem o próprio Connor perceberam isso. Tanto que isso me faz pensar que se o Andrew não tivesse se destacado tanto, ele mesmo poderia estar sendo só um joguete pra estimular o outro baterista, né? Ah, sim, tem razão. Que se o Andrew não tivesse se destacado tanto, ele mesmo poderia estar sendo só um joguete. Joguete do Fletcher pro... Como é que é o nome do Tanner, né? Uhum. Pro Tanner melhorar o desempenho. Talvez fosse isso também. E é isso que o Fletcher faz, cara. Ele fica fazendo joguinhos mentais aí. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que a gente comentou no começo, é que esse filme ele é um tanto biográfico, né? Digamos assim. Porque o Damien Chazelle falou que ele estudou bateria numa época, ele tinha um professor tirano e ele fez as experiências, baseou isso na vida dele. Não é exatamente o que aconteceu, mas ele foi a base pra escrita do roteiro dele. E aí nesse meio tempo aí, né, ele é dispensado assim pelo... Ele sabe que ele é melhor que o cara, né, que o... O Connery. É os dois, né, ele sabe que ele é melhor que os dois, na verdade. Nesse caminho aí do Andrew começar a perder a humanidade dele, é uma coisa que não sai da minha cabeça, ele começa a incorporar um pouco dessa cretinice do Fletcher, principalmente quando ele dispensa Nicole, né, como o Marcelo já falou um pouco mais atrás. Tanto que, se você notar uma coisa, eu acho que se você rever o filme, é muito importante, assim, o Fletcher, ele não tem outra roupa que não seja preto. Sim, tá sempre de preto. É muito caricato, né, O Andrew, ao contrário, ele costuma estar com cores mais claras, né, no figurino. Só que nesse momento que ele dispensa a Nicole, ele tá a primeira vez que ele aparece de preto, com uma roupa preta no filme. Assim, fora as apresentações formais dele, né, que ele precisa usar terno e gravata ou blazer. Mas ali, pra falar com ele usa preto. Esses toques humanos, assim, que vão se perdendo dele durante o filme. Tanto quando ele vai falar, quando ele tem uma hora que ele briga com o Connor, eles não tinham uma rusga antes. Daí ele fala, não, seu filho da puta, não sei o que, cala a boca, você nunca vai ser que nem eu, e por aí vai. Ele deixa de ser amigável. Porque ele já tava todo, já tomado pela presunção, né? A cena que ele realmente, que o Fletcher realmente vê, começa a ver os três competidores, só pra ver quem... Ele na verdade, o que ele faz ali é pra ver quem... É mais uma prova de resistência do que uma prova de técnica, né? Eu vejo assim, porque ele toma em 10, eu não vou sair daqui enquanto eu não achar um baterista. E o relógio vai passando, 2 horas, 4 horas, o Fletcher só para mesmo quando ele viu que o Andrew deu sangue lá pra fazer a bateria, né? Uhum. E cara, imagina o esforço que foi aquilo, né? Tanto que depois, quando ele fala, né, ele, tá bom, Andrew, você ganhou a vaga, você vai ser o meu baterista. Uhum. Ali o tempo até passa mais devagar depois dessa, sabe, quando sabe aquela coisa do tempo subjetivo, ele tem meio que tem a questão da fotografia, tem um tom azulado ali, você vê que o cara tá acabado, ele nem consegue nem se permite aproveitar o momento, porque ele já sabe, não, só, então amanhã vocês têm que estar lá às 7 horas, porque senão vai dar problema, então saiam cedo, e daí dá tudo de errado com o cara, né, coitado ainda, do Andrew. É ônibus que chega atrasado, mas é aquela coisa, né, você não pode fazer nunca as coisas com pressa, né. Aí entra a Lady Murphy. Lady Murphy, daí esquece as baquetas, aí é atropelado, aí um caminhão bate nele, não sei como é que ele sobreviveu aqui, é só simbólico mesmo, pra acreditar. Aí imagina a dor, cara, que ele tava sentindo ali com o corpo todo detonado e ainda chegou lá pra poder tocar. Ele vai, o Fletcher vai e fala, não, você tá fora, não adiantou porra nenhuma. Pois é, né, ele ganhou coragem, com certeza, junto com o traumatismo craniano, porque foi isso que aquela batida deu pra ele. Nessa parte principalmente, né, você vê que o Chazelle, ele dá closes na baqueta, sabe, essas coisas que ele vai errando, você vê que o personagem tá lá querendo fazer, né, ser certo, dando, já, ele falou, putz, eu já dei tanto sangue aqui, vai ser uma batidinha, né, só que foi aí a pior parte dele, né, porque afinal de contas ele não conseguiu segurar por motivos óbvios, e aí dane-se, né, que o Fletcher, que ele tava passando por isso, né, não era isso que o Fletcher tava querendo, né. Eu até fiquei surpreso que ninguém ter feito aquilo que ele fez com o Fletcher antes, que é simplesmente pular por cima da bateria e tacar o cara no meio da apresentação, né? Não é possível, né, que ele não pegou nenhum cara mais maluco lá que quisesse matar ele, cara. Eu mesmo não teria paciência, não. Então, eu queria comentar, né, você já até falou um pouco, a questão da montagem. Nesses momentos que você vê como a montagem é fluente, dá ritmo ao filme, né, cara? O filme, sabe aqueles cortes ali, cara? Você vai dando aqueles close na bateria e na expressão dos atores, cara. Fantástico, é. Tanto que assim, pra mim foi a montagem que eu mais gostei do ano passado. É porque a montagem é tão frenética quanto a música, né, cara? Então é um negócio muito louco. Sim, pra sim, mim, sim. Não, é fabulosa, cara. Fabulosa. Eu gostei mais dela até do que do Birdman. Eu sei que do Birdman é algo fantástico, mas eu ainda tenho problemas que eu acho que a do Birdman quis chamar mais atenção do que deveria. Eu sei que é fantástico aquela questão dos cortes disfarçados do Birdman, mas ainda assim, eu prefiro a do Whiplash. Não sei se é porque eu também prefiro o filme Whiplash do que o Birdman, hoje em dia vendo. Acho que a montagem é um dos grandes trunfos do filme. Eu acho que eu prefiro também do Birdman, assim, do Whiplash, apesar de eu preferir um Birdman como um filme melhor, é um melhor filme, mas né, tem aquela coisa que a gente comentou assim, às vezes muito por cima aqui, sobre a montagem invisível, né? Do Birdman, a montagem é bem mais visível do que do Clash, eu acho. Sim, sim, sim, bem mais, mano. Não tem dúvida, embora seja disfarçada, né? Mas é bem mais. Depois dessa briga toda aí, que ele é dispensado da banda, e o processo cai em cima do Fletcher, afinal de contas, eu também não sei como que ninguém nunca processou o professor desse, né? Mas enfim, porque é nesses tempos de que o bullying é levado mais a sério do que era levado alguns anos atrás. Uma coisa que você falou que é bem, que eu acho bem legal na montagem, é que logo depois dessa briga aí, tem um fade pro preto, né? Um fade black na montagem, que ela dura mais do que uma transição de tempo normal, assim, digamos assim. Dura uns 4 segundos, se eu contei bem no relógio, esse fade black pra mostrar a passagem de tempo, né? É um fade mais longo, pra que depois aparece o Andrew servindo lanches numa cafeteria qualquer aí, depois de guardar a bateria, tirar os pôsteres dos ídolos dele da parede. Ali ele deixou um pouco do sonho dele pra trás, né? Mas o engraçado é que o sonho começa a persegui-lo, né? Então ele tá andando por Nova York, aparece o cartaz do festival de jazz da JVC, tem um baterista fazendo percussão em potinhos de plástico, só pra virar à esquerda e ele achar o Fletcher se apresentando ali como pianista num restaurantezinho. Essa é uma das cenas que os dois conversam. Eu acho que é uma que tem uns diálogos assim mais fantásticos do filme, mas ao mesmo tempo, né, porque tem aquela questão que ele fala, ele repete de novo o discurso que ele fala sobre o Charlie Parker, que ganhou o apelido de Bird, por que foi, ele tenta se justificar por que ele fez isso, né, por que foi tão duro, porque eu não acredito que, eu acredito que a pessoa só vai atingir o seu potencial se ela foi pressionada assim até realmente como você fez aí, que é dar o sangue pela bateria. E tem aquela coisa, né, que ele fala assim, não, as duas palavras mais danosas do idioma são bom trabalho. There are no two words in the English language more harmful than good job. que vai ficar marcado, eu acho, né? Isso é genial, cara. Sim. Eu confesso que nessa hora eu pensei, cara, não, o Fletcher tá certo e todo mundo que não é a favor do Fletcher tá errado depois desse discurso. Porque faz muito sentido, assim, você... É um negócio muito maluco ainda, né? Mas você vê que toda essa tortura que ele causa nos caras é justamente procurando alguém que... Assim, se esse cara sobreviver a essa tortura, é porque ele é o escolhido, sabe? É uma lógica muito distorcida, mas... Faz sentido, realmente, Matheus. Faz sentido. Mas o que é engraçado é que você pensar nesse momento... Como muita gente vê no cinema, o roteiro, né? Ele jogou de novo a isca pra você e você aceitou. Sim, sim, sim. Assim como o Andrew aceitou também. Porque vai, ah não, você vai tocar comigo aí, porque a gente vai tocar o Whiplash, Caravan, vai ser mó legal, não sei o que, vai ser com os velhos tempos, né? Só que ele fala, né? Ah, meu filho, então você me ferrou, né? Porque eu sei que foi você, desgraçado, que me denunciou lá pra escola, então eu vou te ferrar também. Se vira aí. E essa cena é tensa, né? Quando ele fala assim, que sabia de tudo. Aí você fala, pensa, fudeu. Sim. Porque ele tá empolgado por regressar ao jazz, ele até chama de novo a Nicole pra aparecer, chama o pai, que também tinha todos os problemas do mundo com ele. E é uma armadilha eficaz, né? Ele foi seduzido. Sim, é, porque ali ele viu o sonho dele renascer. Porque quando ele atacou o Fletcher lá, ele sabia, assim, que o Fletcher conhecia todas as pessoas influentes, né? E tava diante de uma plateia e falou, fudeu. Agora eu não tenho mais pedaço. Acabou a minha vida. E ali ele viu uma chance de retomar o sonho dele. E ele agarrou, falou assim, opa, vamos lá. O cara tá regenerado, ele quer fazer... Ele mudou agora, ele vai fazer o bem. E aí vem os 9 minutos mais impressionantes do filme. Impressionante do ano, né? Do ano, cara. Então, entre os melhores minutos do ano, cara. Ele se dá mal tocando uma música, afinal de contas ele não consegue improvisar a música que eles estão tocando lá, ele sai, ele abraça o pai, mas aí ele volta porque ele fala assim, não, você, agora eu vou jogar no seu jogo, né? Ele fala um fuck you, assim, quando ele começa a tocar Caravan. Você não ouve, né? Ele só faz mímica, né? Só com a boca, mas você sabe que aquele fuck you, assim, saiu das entranhas dele, né? Contido e tal, mas assim, você viu que ele falou aquilo com gosto. Putz, cara, é o trabalho de bateria. Ele acompanha todo mundo perfeitamente. Daí quando acaba a música, ele fala, não, eu vou continuar aqui, você vai, né? Ele fala, kill me, I'll kill you in, né? Ele fala, é kill you in, né? Que é, vai, me segue aí que eu vou fazer aquilo que eu tinha que fazer. Daí é uma coisa assim impressionante. Eu sei que algumas cenas o Miles Teller ele fez a bateria mesmo, né? Não todas, mas ele, pelo que eu li, ele disse que fez cerca de 60% aí das músicas. Agora, essa hora que ele fala, I'll kill you in, a expressão do do Fletcher é impagável, cara. Se o que ele sentia de ódio há uns minutos atrás, quando ele fala que vai f*** o Andrew, era gigantesco, essa cena mostra o completo oposto, assim. Ele olha assim, eu não sei se ele olha assim com a cara de agora eu respeito esse garoto, ou se ele tá se sentindo no paraíso, assim, com a sensação de dever cumprido, sabe? Eu acredito que o Fletcher, quando ele dá aquele sinalzinho de sim, ele fala assim, não, agora eu consegui, agora você conseguiu. Ele não tava buscando a aprovação do Fletcher, coisa nenhuma, mas ele sabia que talvez ele fosse o Fletcher talvez fosse o único que conseguisse tirar isso dele. E o que é tirar isso dele? Não é só a estamina, a vontade, assim, a coisa de ser o melhor. Mas se você pensar em certas questões, é até tirar a humanidade do personagem. Sim, verdade. Putz, e a cena, assim, ela não é só musicalmente impressionante, assim. Você ouve, óbvio, se você gosta, assim, eu sou um fã, eu sou um puta fã de jazz, eu sou um cara que gosta de Coltrane, eu gosto de Buddy Rich, Nina Simone. Eu acho que quem gosta de jazz, na verdade, é uma boa, sempre vai ser uma boa pessoa. E aí você tem, cara, você tem cortes acelerados, tem as batidas da música, a fotografia dá um tom de dourado, assim, em cima do Angel, que, sabe, mostrando assim, tipo, aqui deu seu momento de ouro. A mixagem de som, aliás, é uma coisa monstruosa. Tem uma hora assim, que o diretor, ele abaixa totalmente o som, né? E a gente não ouve as batidas lá do prato, do bumbo. Talvez essa seja a parte, assim, que ele mais entrou na música, sabe? Porque parece que ele entrou num transe e saiu desse transe. E nesse momento, assim, você vê a primeira vez que o Fletcher faz alguma coisa de útil no filme todo, assim, que ele ajuda o lugar. Porque quando ele dá uma batida no prato, né? E aí o prato fica meio tortinho e vai lá e dá uma arrumada. Cara, é a única coisa que o cara conseguiu ser, digamos, parceiro ali, né? Pra ajudar o Andrew a terminar a apresentação dele. E vou dizer uma coisa, vendo isso, cara, a vontade de pular. Sim, cara. Você fica saciado, né? E assim, eu realmente, cara, vendo pela primeira vez, a segunda vez, a vontade que eu tive foi de pular da cadeira e ele falou assim... Ah! Aí, sabe que depois eu fiquei pensando assim, que faz aquela ligação que você falou um pouco alguns minutos atrás, Matheus, sobre o paralelo com Tropa de Elite. Aqui, a gente ficou feliz, a gente torceu pela perda da humanidade do cara. E um paralelo não é a mesma coisa de você ficar torcendo quando o Matias atira na cara do baiano no fim do Tropa de Elite 1? É porque o Fletcher faz com o Newman é exatamente o que o Capitão Nascimento faz com o Matias. Ele leva o cara até o limite pra tirar a humanidade dele e transformar ele na máquina perfeita. E na máquina é perfeita de acordo com os valores, né? Justamente. Porque assim como o Fletcher faz, é o que o Capitão Nascimento faz, né? Ele molda a pessoa pra atingir o potencial que ela via da pessoa. Eu acho isso muito demais, porque é uma jornada de desumanização, né, a lá Poderoso Chefão, só que com o mentor, né, porque no Poderoso Chefão o mentor é meio escuso ali, né, que seria o Vitor. Aqui não, é um cara que tá lá e você entende o tempo todo que esse cara é um psicopata, e mesmo assim você torce pra ele conseguir transformar o cara no que ele não pretende. É muito louco isso. E eu acho muito louco, na verdade, que talvez a primeira vez que a pessoa que alguém assista, ela não tenha notado isso. Essa questão, assim, a gente fica empolgado, porque aí o Damien Chazelle, né, o diretor, ele colocou todo mundo no laço ali, só pra depois alguém chegar e falar que talvez essa seja a grande mensagem do filme, né? Você tá um filme empolgante, mas, assim, eu não posso falar que ele é inspirador, porque se o preço de você ser famoso, ser o melhor da sua área, você pode ser médico, você pode ser um musicista, um designer gráfico, cineasta, se for a perder a humanidade, será que vale a pena? Aí eu não vou dar essa resposta, mas aí fica aberto. Mas isso é muito legal, você pensar e discutir sobre isso, pensar sobre essas coisas. Talvez uma primeira vez a pessoa não tenha notado essa mensagem. Eu mesmo só fiz esse paralelo com a Tropa de Elite um pouco depois. Não foi no dia que eu vi pela primeira vez. Mas eu acho que além dessa discussão sobre o valor do sonho, né? Até quanto você está disposto a pagar para seguir o seu sonho, tem uma discussão de valores, né? Do quão individuais são os valores. Porque pra gente isso é um negócio muito maluco. Mas pros dois ele era um negócio totalmente normal, né? Não normal de ser espancado ali é qualquer segunda-feira, mas de chegar ao limite e, como diria aí nossa presidente, né? De não estabelecer a meta e quando chegar na meta, dobrar a meta, né? E assim, eu tô chegando no meu limite, mas isso é, pra mim é totalmente normal, porque é só um passo obrigatório pra eu chegar nesse meu objetivo. Então é muito, muito legal, né, comparar assim a nossa visão com a possível visão do Andrew e do Fletcher, né? De novo, como a gente fala, né, filmes têm camadas e aqui a gente vai achando mais camadas. É um filme, esse é um filme fantástico, esse é um dos motivos. Ele é empolgante, tudo bem, mas empolgante talvez pelos motivos errados, né, digamos assim. é, não vale a pena você, é, ou assim, eu não posso dizer isso, mas pra mim, não valeria a pena fazer o que o Fletcher faz. Eu preferia muito mais viver minha vida normal do que ficar dando sangue pelo meu trabalho, porque talvez meu trabalho não valha a pena. Pra quem talvez que trabalho valha a pena, assim, talvez você perder a sua essência, a sua humanidade. Essa é a grande discussão, né, do filme, né? Se vale a pena ou não. Por exemplo, pro Ender, pro Fletcher vale. Talvez pra maioria das pessoas não. E eu acho que ele traz um paralelo interessante, que se você pegar grandes gênios, né, da história da humanidade, vários deles tiveram que fazer grandes sacrifícios pra poder conquistar seu objetivo, né? Sabe, é uma discussão muito interessante. Mas assim, a cada um exemplo, né, de sucesso, quantos que temos de fracasso? E outra coisa, Marcelo, que você falou aí agora, em muitos deles também estavam avulsos aos nossos valores da sociedade, né? Tanto que tem muito cientista famoso que largou a escola em algum determinado momento. Então, assim, o que é normal pra gente pode não ser normal pra outras pessoas e vice-versa, né? Sim, verdade. Olha aí a discussão que a gente chegou, apesar de um filme que você achava, de repente, que falava sobre jazz, mas não é exatamente sobre isso. Justamente. Não, o jazz é só um pano de fundo ali, poderia ser rock, sabe? Menos funk, óbvio, né? Mas, enfim, jazz é um pano de fundo, a discussão é bem outra. Exatamente. Então, gente, vamos falar aqui, vamos terminar nosso papo. Eu vou pedir para vocês as suas últimas considerações aí sobre o Whiplash em Busca da Perfeição. Começa você aí, Marcelo. O Whiplash é um dos filmes que eu mais gostei do ano passado. Aconteceu uma coisa até recentemente, não é nem engraçada, na verdade me deixa puto da vida. Eu fiz uma compra de filmes, né? Acho que eu já comentei aqui que eu gosto de colecionar filmes. Então eu peguei uma promoção, comprei, né, vários filmes até do ano passado. E demoraram a chegar e chegaram vários. O único que não chegou é o Whiplash. Eu queria ver justamente rever ele, né, antes da gravação com o meu Blu-ray, e chegaram todos, menos o Whiplash. Mas enfim, é um dos filmes que eu mais gosto do ano passado. Acho que é uma surpresa, assim, eu não dava nada pelo filme. E além de ter uma história cativante, um ritmo, né, muito legal de acompanhar, eu gosto das atuações, gosto da direção, os vários pontos que a gente citou aqui no cast. Enfim, eu espero que venham o que eu esqueci o nome do diretor agora, mas como ele é jovem, acredito que tenha muito potencial, né, pra trazer bons filmes, né, assim, filmes interessantes, né. Espero que mantenha essa média. Acredito que quem está ouvindo do TiggerCast, né, já tenha assistido o filme, mas se conhece alguém que não viu, né, cometeu essa heresia, é um filme altamente recomendável. Isso aí, e você, suas considerações aí finais, Matheus? Cara, eu acho um filme sensacional. Eu acho que é um casamento perfeito, assim. Tem muito tempo que eu não vi um filme que tinha uma união tão perfeita de personalidades, de personas, quanto a união que existe ali entre o Fletcher e o Andrew, sabe? Um é tudo que o outro precisava e procurava, sabe? Mesmo com todos os problemas e tudo. Então eu acho que é totalmente catártico pra mim essa hora que o Andrew toma as rédeas ali da situação e o Fletcher olha assim com a cara de achei, missão cumprida. Pra mim é um filme, de certa forma, emocionante, assim, porque nessa hora eu fico tão louco, assim, que não sei nem explicar. Tem uma puta trilha sonora, a gente falou até rápido, sim, da trilha sonora, né, que também é bem parecida com a trilha sonora do Birdman. Na maior parte do tempo é um monte de bateria tocando, batendo na nossa cabeça pra falar sobre a confusão que existe na própria cabeça daquele pessoal ali. É um filme que, tecnicamente, pra mim, não pode ter uma vírgula a mais, uma vírgula a menos. A direção é muito inspirada, a edição também. A edição depende muito da direção nesse filme, né, naquele negócio ali do ritmo da montagem durante as músicas. Eu acho isso demais. A atuação dos caras tá muito boa. O Miles Teller pra mim é o bocó mais genial que eu já vi, e o Fletcher é o segundo melhor Capitão Nascimento que eu já vi. Então, pra mim é isso. Um filme excelente, provavelmente um dos melhores aí que eu vi nos últimos 5 anos, e uma das cenas finais que eu imagino que eu vou lembrar quando eu estiver chegando nos meus 30. Pra mim, o Whiplash é um filme realmente impressionante por todos os motivos que a gente já comentou. Ele é tecnicamente excelente, as atuações estão fantásticas, o Miles Teller e o J.K. estão monstruosos. E não é só aquela questão que a gente comentou de ser sobre música. Não é só sobre música. A música tem um papel importante, sim, mas não é só isso, né? Tem a questão do bullying, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, e vale a pena você fazer uma coisa dessas. Essa é uma grande discussão do filme sobre perda da humanidade, que a gente já comentou aqui também aí durante esse filme. É muito legal quando o Damien Chazelle, ele começa a fazer essas rimas visuais aí pra gente, essas brincadeiras visuais, mostrando a questão do figurino, dos gritos, da fotografia, da montagem principalmente também, né, do mixagem de som. É tão legal, cara. Eu fico muito em dúvida, assim, sobre dos meus preferidos do Oscar, né, em relação a esse e Birdman. Talvez seja uma isso eu comentei na minha crítica sobre Birdman. Eu não quero fazer essa comparação, mas Birdman é meio que cinema. Como é que eu posso dizer, assim, é pra, porque o cinema foi feito, sabe? Parece meio arrogante falar isso, mas tem essa questão do storytelling que é diferente. Como eu vou dizer, assim, é meio injusto você ficar comparando um filme com o outro. Eles são excelentes dentro dos seus universos. Gosto de Birdman um pouquinho mais porque é uma questão artística, só isso. Se não existisse Birdman, com certeza o meu filme preferido de 2014, lançado em 2014, seria o Whiplash. E se você falar para um filme comercialmente lançado no Brasil, eu ainda vejo 2015 como ano de viril, o Whiplash como ano de 2015, se Birdman existisse e se Star Wars Episódio 7 existisse também, mas isso aí vai ser uma questão de paixão, não uma questão de consciência. Mas se você não reviu o Whiplash, eu espero que se você ouviu até agora, se já viu pelo menos uma vez, reveja depois dessa nossa conversa. É muito importante você pegar esses pontinhos aí que a gente acabou comentando. Tá certo, então estamos aqui terminando mais um Tirecast. Valeu, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. E eu vou terminar falando, né, Matheus, é isso, pra vocês aí, dos nossos participantes, falarem dos seus projetos paralelos. Com o pai, fala aí, Matheus. Opa, então, tô lá no www.ccncast.com.br, que é o site dos críticos de coisa nenhuma. A gente fala dos lançamentos que estão saindo aí na semana em forma de texto, e a cada 15 dias tem um podcast de indicação com 4 dicas aí, uma de cada um dos 4 participantes do podcast. A gente tá lá no Twitter como @ccncast, lá no facebook.com/ccncast. É, e a gente, você continua achando eu e o Marcelo aqui. O Marcelo, você pode achar ele na rua Santa... Opa! Né? Mas se quiser falar com a gente, o que vocês acharam de Whiplash? Fala das suas cenas preferidas, seus momentos preferidos. Pra fazer isso, você pode ir lá no untigosan.com. Você vai lá na aba de contato. Você pode fazer isso por e-mail também, no contato@untigosan.com. Na página do Facebook, fb.com/untigoscinema. O nosso grupo, fb.com/groups/untigoscinema. Também estamos no Google Plus, no Instagram. Não esquece de seguir a nossa lista lá no Spotify, com as músicas que a gente coloca no final do programa. Nossos perfis pessoais vão estar linkados na postagem. E se você achar que a gente merece, ajude a gente lá a continuar esse trabalho lá no Patreon. Temos valores de 1 a 15 dólares. A partir de 3 dólares você já participa do nosso grupo secreto. A partir de 5 você já tem algumas outras possibilidades aí que vão estar listadas ali no site. Mas como sempre, sim, a gente sabe que o dólar tá caro, esse tipo de coisa. A partir de 1 dólar a gente já fica muito feliz. Mas se você não puder ajudar financeiramente, lembra que o seu feedback é o nosso pagamento. Então, compartilhe, comente, retweet, mais um joinha lá no Google Plus, no Facebook. Se você entrar na página, nossa página do podcast no iTunes, avalie a gente lá pra gente ter uma subida maior lá do destaque da loja da Apple. E, como sempre, vamos encerrar aqui musicalmente, já que esse é um filme bem musical. Eu vou encerrar com a música Whiplash, do Hank Levy. Gente, então a gente se vê semana que vem, falou? Então, stay human. Você fica e continua humano, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau. Falou, pessoal. Falou. Até a próxima.